Dia 35, Tito, vivendo entre duas epifanias. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, versos 12 e 13. Deus diz: você está vivendo entre duas epifanias. Você não tem vocação maior nesta vida do que revelar a beleza de minha graça, até que a beleza de minha glória preencha você com alegria para todo sempre. Minha vocação elevada, a visão que apresentarei a você, corresponde perfeitamente ao seu desejo mais profundo, e minha comunidade, na medida em que funciona de acordo com o projeto que eu torno conhecido nesta carta, despejará o poder que você precisa para viver dentro de minha vocação, para viver da forma como você mais deseja. O cristianismo socialmente prazeroso não é cristianismo de forma alguma. Ele tem aspirações muito baixas. Ele falha em revelar a beleza da graça. Que você e seus amigos tenham a ambição de se tornar uma comunidade onde homens e mulheres que anseiam por viver bem, de forma consciente e intencional, vivam entre duas epifanias. O modo como você vive revela a beleza dos relacionamentos revitalizados pela graça, até que a beleza da comunidade cheia de glória possa ser aproveitada para sempre. Dedique um momento para orar. Pai, enquanto leio essas palavras, percebo que minha visão do que poderia ser é muito curta. Quero fazer parte de uma comunidade que não esteja satisfeita. Quero fazer parte de uma igreja que entenda que a forma como nos relacionamos importa tanto o quanto ou mais do que aquilo que sabemos. Em nome de Jesus. Amém.